208. 208, 6314, Oceano, obrigado. Oceano 6314, decolado, sai da mão. Salvador, Oceano 6314. Oceano 6314, 340, sai da Momo, Vigilant. Sai da Momo, gente, 6314. Não me escuta? É, autorizado a ascensão até o 065, copiou? Autorizado a ascensão até o 065, copiou? Oceano 6314, solicita voar direto Cogibus. Autorizado, direto Cogibus. Cogibus, autorizado, 6314, direto. Dia 6, prossiga. 3217, coordenando com a sua equipe de solo, após o passaredo livrar o pátio, o senhor vai iniciar. Vacate to right, ground control frequency 121 decimal 9. Okay, we'll vacate to the right, 121 decimal 9, good. Correio G53. 5729, vamos manter a posição. Informa um tráfego, uma aeronave de laboratório vindo para a pouso final. Mantenha a posição e aguarde. Good morning. Correio G53. G53, prossiga. Confirme o apron. Se alguém de parking area? Parking apron 3 at this time. Ok, Texas Alpha, first at your left, 3.3, assiste tudo em marcha, man. Afirmativo, reassume para Duna, 2000 pés, autorizado LS 1012. Afirmativo, gentileza manter a velocidade até próximo de cima. Azul 418, bridge da presente. Patroa de bridge, 418. Ataque via pátio, Índia, ajuste no 0 no 2, ponto de espera torre, 1895. Pátio, Índia, 1012, ponto de espera 1895, passaria 5-3, reduziu para pipa brilho 4. Tiremite ao localizador. Piazza 9, Tiremite ao localizador 350. The airport administration told me that you will park on the apron 4. It's near the runway threshold 17. Okay, they want us to go back to apron 4 now. Okay, because we were told this morning we were going to go to apron 3. You double check that? Yes, it's the administration position. Request for your traffic go to the apron 4. Okay, we can go to apron 4 then. You want to continue straight ahead here on Alpha then, and then cross apron 1. Alpha, but you must stay position. There is a traffic pushing in the main apron. Maintain position, stand by to continue taxi. Okay, we'll maintain position to splash up. Guarde 106, chama a torre agora, 118.95. 18.7. Informação mais para 75. 1755. Ciente, informação Mike, confere, aguarde a coordenação, cópia. Aguardando, voo no 75. Para o Greer, Guarde 106, vento 1.00 graus, 159, ajuste no 092. 706, cortará. 53, no solo 45, solo 121, décima 9. Solo 121, décima 9. Pode alinhar 90 agora, 729. 1729, autorizado, alinhar e manter cabeceira no 0. Alinha manter no 0, 729. Boa tarde, Webner 720, informação mais, cruza 170 para o 60. Navio para 2000 pés, com 1012, Webner 720. 2000 pés, 1012, chance de então, vai direto Duna, o 720. Gente, prossiga em frente, vê aquilo e atenta o sinalizador para indicar a posição. Controle Salvador, 720, com a chance de dar presente Duna. 720, mantenha a chegada, né? 720. Tá, vai manter a chegada 2012. Meu, boa tarde, manter quanto espera. Vai ser ligado, então, né? Pode. Quem deu esse desabro? Deixa eu falar lá, NTFK. Get in desabro. Ok, we'll pass to the end of the infraction 265. 2005, a primária, sim. 12545, alterna 12685. 2545, 12685, obrigado, meu Charlie X-Ray, chama agora o centro Recife no 2545, alterna 12685, meu Charlie X-Ray. Informação mais. Confirme a matrícula. É o voo 925. 925, número 2 para a cópia, informação agora novembro. A previsão de saída pro voo 95? Sai da Arbor. Isso 288, alterno 260. Te informo ainda que não tô recebendo 0230, transponder. Vitor Romeu, autorizado ali, mantém cabeceira no zero. 95729, decolado 247, controle 10, decimal 8. Yeah. Airbus 320, pronta, you are clear, continue your taxi, via main, apron, Lima, Mike, call me back on taxiway Quebec. Okay, Lima, Mike, and I call you back at Quebec, November 5, after this podcast. 020, limitado ao norte, 420. Afirmativo, segue aeronave da TAM, posição de 12 horas 9 milhas, com a proa de Duna, o azul 4206. Entendi, Serra Hotel Papá, passou Duna 2000. 2-118-95 agora, Serra Hotel Papá. Papá. Controle, boa tarde, Web 5729. Boa 5729, sobe 360, vigilante. 360, pode aprovar da Leda? Hotel Papá? Serra Hotel Papá está estabilizado no localizador, confirme? Ainda não, mas já estamos no localizador com a pista vista. Ok, pelo repente do radar, o senhor está ligeiramente à direita do eixo, ok? Continua a aproximação para o 10, aguarde a autorização de pouso. Serra Hotel Papá. Papá, mas estamos com a pista vista, ok? Ok, o Serra Victor Romeu livre de decolagem, vento uma centena com 16 nós. Torre, o Gol no 077, não faz imediato. Quanto é a posição Gol no 077, tráfego estabilizado no NLS? Quase 4, 2 e meio, está 6 milhas, tem que evitar o localizador estabilizado. Privado nessa pro interceptar o localizador. O azul 4206 desce para 2012. 2012 a 2000, apesar de interceptar o azul 4206. Afirmativo, reduz velocidade agora para 180 nós. 180, azul 4206. Reduzindo 4206. 720, reduz velocidade para 230 nós. Dado no localizador, até 3560. 60, chama a torre agora 118-95. Boa tarde, 118-95. Olhe, Papá Romeu, Serra Vitor Romeu, decolagem. Sobe conforme autorizado, Serra Vitor Romeu. Confirme? Sobe conforme autorizado. Ok. Level 180, shift level 150, permission mine. 1395, 3000 feet cleared, altimeter 7102. 3000, altimeter 1012, for 1395. Bono 985, autorizado Brasília, 360, piso 17. Decola down 0, curva direita, saída arbor, após DCT. Correto, arboa, pode interceptar pelo Luna 7. Controle 208, transponde 5440. Autorizado Brasília, 310. Passa pelo Luna 7, controla 0, curva direita, arboa, depois intercepta pelo Luna 7. Controle 208, transponde 5440. O 119, para controlar o Luna 7. 95 correto. Descida Alfa Tango Tango, voo maré da presente. Chama até Papá no solo 52, vira direita, solo 121, décima 9. Papá, obrigado, presente. No externo, baixo travado, na 3560. Então, 3560, continua a aproximação, olho na pista livre, ajuste no 012. Ordem 3560. 09399. Boa tarde. Senhor Hotel Papá, livrou para o 43. Hotel Papá em frente, vê aqui, lá tenta sinalizador. Papá. O 4230. Salvador, Edner, 720. Prossiga 20. queria informar, estão passando em cima de uma ilha, que ilha é essa, aqui na vertical, aqui do Mercedes? 4206, tá, 5 milhas de terra. E 560, livre pouso, pistão no 0, verso 1, 00 graus, 03, não. Livre pouso, tá 3, 560. E 5729, 5729, chama o centro Recife, 3325, alterna 13395. 3325, 3329, boa tarde. Papa Romeu, Papa Tango Romeu, com a pista que vai decolar. E o pátio? Pronto para cópia? Papa Tango Romeu autorizado, Sorocaba, nível 430, é o Pesolo 10, brilha Pesolo no meio, após conforme a rota do plano de voo. Decola da 1-0, correção, decola da 1-7, curva direita, saída da El, Leda, após Leda voa direto brilha. Controle 120, decimal 8, transponder 5457. Reduzindo, web, Mercedes 0. Tango Romeu, correto, chame a torre, 1895. Aracionamento, táxi, decolagem. Cinco, livre direito, solo 121, décima 9. Livrar, solo 2 a mais. Solo da 3560, livrou na escuta, boa tarde. 3560, Alfa, uma reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3560. 206. 20, completa o ILS, torre 118.95. 18.95, boa. Boa. No 395, 2000 pés, autorizado ILS. 2000 pés, approach, runway 10.93.95. É 6720, boa tarde, continua a aproximação, ajuste no 012, número 2 para pouso. Aproximação, é 6720, 012. Serra Vitor Romeu, chama Recife agora, 1288, alterna 260. 288, 260, Serra Vitor Romeu, boa. Boa. Telematango, prossiga. Livre direita, solo 121, décima 9. No 077, a linha decola de imediato? Afirmativo. No 077, autorizado a NA, uma sequenciada no 0. Manoima, desse não, 200.077. 2K, baixar travado, 6720. 7-0, continua a pressão, guardando pista livre. Vento 0, 90 graus, 149. Mandando, Mercedes 0. Bono 077, autorizando a decolagem, Bono 0, vento 0, 90 graus, 149. Bono 077, vai decolar. Não, Bono 0. Gente, vai aguardar portão 2. Guardar para o portão 2, 3, 5, 6, 0. Fala, Vita 206, Trona, Fox, Max. 4206, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, Vita 206. Papatango, Romeu, autorizado o táxi para ingresso no 7. Aguarde. 720, livre pouso, pistão no 0, vento 0, 90 graus, 149. Livre pouso, pistão no 0, M720. Bono 077, decolado 59, controle 120, decimal 8. 208, bom, 077. Oi, Salvador, muito boa tarde, passo para o 2231, no visual para a nave nacional, ali depois de melhor. Série 2231, após o pouso da aeronave na final, a linha e mantém cabeceira no zero. Quando mesmo, vai lá em Mato, para a série 2231. Autorizado, no 5, vai para o táxi. Solo, o 17 para pushback, direcionamento no portão 1. No portão 01, estimado que seu push em 5 minutos. Estimado em 5 minutos, o 17. Só se você liberar o companheiro aí, a gente vai um pouquinho mais pra trás, sem problema não. Gente, mas seu push não interfere, não vai interferir com o tráfego da 1 não. Tá bom. Se eu conseguir, correndo com a sua equipe de solo, pra posicionar a aeronave no través do portão 612, aí ajuda. Tá bom, a gente vai fazer. No solo 1900, livre direita, solo 121.9. Que 4206, mantém-se da Juliette, aguardando para o ingresso. 6730, Alfa, e mantém-se da Juliette. Alfa Tango Tango, desce para 2000 pés, Mido. 2000 pés, o Alfa Tango. Botão 3207, mantém a posição. Charlie Echo. Charlie Echo, prossiga. Lima Tão, autorizado da colagem com Pronote, vento 0, 90 graus, 149, pode fora do solo, hotel Lima Tão. Passaria 2231, decolado 02, controle 120, decimal 8. 208, passaria 2231. Meia, fica atento ao voo puxando no 5, quando possível, prossiga portão 03. Atento ao voo no 5, prossegue 0042. Pode ir na sua para pouso, hotel Matão. Inicialmente negativo, Juliette Alfa Índia, sob vetor para livrar o setor de decolagem da aeroporto de Salvador, vai curvar agora à direita. Vá na proa 0625. O limite dessa proa será de 45 milhas. Down 021, approaching 4000. 021, clear down 2000 feet, attempt steady 1012. Report established and localized. Down 2000 feet, 1012, established 0021. Salvador, muito boa tarde. Eu passarei do 2231. Negativo, cumpri nível 110 a 15 milhas de Rio de Salvador. 2231 no voa. Autorizado ascensão 180, vigilância, 2231. 180, passageiro 2231. 1395, contact the tower, 1895. 810 is now 905, confirm? Yes, sir, 1895. Bye-bye. Tower, good afternoon, go 1395, final approach, runway 10. 1395, continue approach, KNA 1012. Send a Baleni clearance, go 1395. Web, prossiga aí por meia dúzia, atento ao tráfego da Gol. Meia dúzia, obrigado aí, Gol. Gol 1755, autorizado, puxar no ONU. Autorizado, chamando para o táxi, Gol 1755. Land 1010, wind 100 degrees, 10 knots. Let's land 1010, you're done and lock it. Matango, no atrás, por favor, repartir só para o lado. Matango, no solo 05, frequência livre. Papatango Romeu. Decolado no perfil da subida, cruzando 3000. Positivo, sobe 430. Papatango Romeu. Romeu. Doutor, o Alfa Tango Tango vai passar qualquer abaixo de 50, não tem problema? Não, tô autorizado, livre das instruções intactas, Alfa Tango Tango. Ok, graças, Alfa Tango Tango. Na final, pode alinhar e manter o 3217. 3217, tem condições de decolagem imediata? Mateus, 3217. Gente, após o posto, Boeing da Gol, alinha e mantém. Cabeceirão 0, agilizando manobras, do TAM 3217. Pode alinhar e mantém 3217. Ground 021, full establish on localizer runway 10. Portugal 1895, lock. Go say again, please. Tower 1895. Tower 1895, vertical 021. Adeus, boa tarde, muito obrigado. Boa tarde. Salvador Tower, muito boa tarde, vertical 021. Full establish ILS, runway 10. Portugal 021, boa tarde, continue approach. Expect runway vacate. Say again, please. 35, confirme só o POB. 1-7-9. 1-0-2-1. 1-3-9-5, no solo 06, livre à direita, solo 1-2-1, décima 9, agilizando. Agilizando, 2-1-9 à direita, gol 3-9-5. Ano 7, vento 1-0-0 graus, ano 4-9, livre de decolagem, pista 1-0. Olha, ele está preso. Passaria 2-2-3-1, existe a possibilidade de coordenar direto barreiras? Da barreira 2231. Guarda. Salvador Ground, go 1395. 1395, taxi by Alpha, hold short, Juliet. By Alpha, hold short of Juliet, go 1395. Go 021, clear to land 1-1-0, wind 100 degrees.